és meu Deus. Tiraste-me da escuridão, da servidão e do temor. Em ti encontro salvação. Não terás outros deuses, só a ti eu vou adorar. Teus mandamentos guardarei, teu amor vou proclamar. Oh Deus, meu libertador, teu nome é santo, é puro amor. Na tua presença eu quero estar. Teus caminhos vou sempre seguir, teu coração meu destino, e em ti eu vou confiar. Promessas eu creio, na bondade que vem de ti, abençoa o meu meio. Meu destino, em ti eu vou confiar. Não temais, ele vem para nos guiar e ensinar. Na escuridão ele é luz, na tempestade nosso lar. Deus é zeloso e fiel, misericórdia em mil gerações. Com temor e amor eu busco a ti, entrego o meu coração. Teus caminhos vou sempre seguir, teu coração meu destino, e em ti eu vou confiar. Por ti